BM62, após tráfego da Trip no táxi, seu ingresso é Juliette, porta 8. Juliette, após Trip, Juliette, 8, controle, Salvador, gol 1612. Gol 1612, peguei contato radar na decolagem, direto Elefa, ao passar 2000. Confirme a mensagem, gol 1613. Estou repetindo, ao passar 2000, direto Elefa. 2000 Elefa, gol 1613. Parece estranho, mas é verdade. Controle Uno número 3, solicita proa 210, aproximadamente 7 milhas depois do ELF, tem uma formação aqui bem na proa. Que ciente, tá livre? Torque 5216, boa noite, na porta esperada 0. 5216, alinhar e manter. Alinha e manter 5216. Confirme? Botão 8, né? Confirmado. Confirme que chamou, falou no 85, chamando pro. O push, confirme. Negativo, tá 3662, portão 8, né? Afirmativo, 08. Tá. Cheguei. Fui LF 398. O gol 98, ciente, passando dano completo, aproximação, torre 1862, boa noite. Boa noite, senhor, 186 na presente. Boa noite, gol 13983 do externo. 5216, decolagem autorizada no 20079. E decolagem autorizada, 5216. 1398, continue e aguarda a pista livre. Quem segue na aproximação vai aguardar a pista livre, gol 398. Autorizada na 0, 920 graus, 79. Correio, 398. Pouso autorizado, 120 graus, 79. Ele pousa, 398. 5216 aos 55, controle 1208, boa viagem. Pessoal Terapolitano, 5216, decolou, passando 1600. Que boa noite, PQP 5216, contato radar, direto Puca, vigilante. Direto Puca, 5216. Voo número 3, passa 140, chama Centro Recife, em 1260. 1260, voo número 3. Irmão, boa noite. Boa. Então 58 1219. 219. Atlântico 1398 na Eco, livrou na sua escuta. Seu chamado de pouso. Aos 42. Ok. Ok, copiado, grato. Ok, de nada, senhor. Ponto 9, no 85, tá autorizado o sintaxe. Tá, marata. 88. Alta Juliette, Gol 398. Mantenha Alta Juliette, portão 10, traço da companhia no pushback no setor de táxi. Tá ok, me mantendo Alta Juliette, previsto 10, 398. Na escuta? Próximo, 885. Dá pra puxar um pouco mais pra trás, só pra ingressar o tráfego acompanhando o portão 9? Afirmativo, vai ingressar no 9, o colega vai puxar pro próximo através do 10. Bom, 398 vai ingressar Juliette, portão 09. Em 09. Obrigado, amigão. Oito, 5159 a bordo, 4 horas, da Leão, pronto para o táxi. PLB? 159, 4 horas, Galeão. Aprovado o táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, 18.6 no ponto de espera com a 1021, grato pela colaboração, um bom domingo, bom voo. Índia e Alfa no ponto de espera, 1282, e 1021 no ajuste, obrigado, bom fim de domingo. Estou confirmando a frequência da torre, 118.6. 18.6. Valeu, 8 tempo. Indiana para 2000 na Trotizona, libera a velocidade. Firmo, tá liberado. Liberado. O 35216 passa no nível 130, chama agora Centro Recife em 126.85. Gravando Centro Recife 2085-5216, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o voo 1885. 1885, alinhar e decolar, 150 graus, 79. Linha decola, 1885. Salvador, boa noite, Web 5827, com informação Whisky, posição 4. Zero Galeão, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, 360, rota Zulu 10, decola no zero, curva direita. Subida, Dael, Leida, Foz, Leida, voa Bridge, intercepta aerovia, Zulu no zero. 5-4, 2-5 transpondas, controle 120.8. Copiado 360, Galeão, decola na 10, curva direita, da Leda Bridge, intercepta Tesouro 10. 5425 transponta e 1208, o controle Salvador Web 5827. Pronto, portão, chama o quanto ponto, puxa chamar. Vai chamar. Tráfego Xanar 6201. Confirmando, 6201 da Pega Leão da Chanel. Afirmativo, informação Whisky. 360, pronto, cópia. Prossiga. Galeão 360, rota para Zulu no zero, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Foz, Leda, Bridge, intercepta aerovia. 5431, transponder, controle em 20.8. 360, Rio Galeão, Aperzulu 10, pista 10, curva direita. Dael Leda Bridge 5431, 1208, controle de saída, Oceania 6201. Chame quando pronto por direcionar. Reportarei. Controle Salvador, obrigado no 885. Controle Salvador, boa noite, voo no 885, decolagem. Boa noite, no 885 da Gol, vigilância, voa direto, Leda. Direto Leda, quando possível, voo no 885. Boa noite. Escuta, prossiga. Posição 4 para o posto de acastramento. Autorizado, tem um táxi 527. Trabalho, pai. Controle, o Oceania 6310, está livre de interceptação? Livre, reporte estabilizado. Reporta, Oceania 6310. teste com 163 a bordo, autonomia de 3,30, alterna Guarulhos. Autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera 10,18.6, ponto de espera 1021 no ajuste. 1021, Libertas, ponto de espera da 10, 18.6, obrigado, uma boa noite, um bom final de domingo. Salvador, boa noite, Wagner 5827, ponto de espera 10 pronto. 5827 sem parada. Afirmo. A linha de decolar sem parada, 150 graus, 59. A linha decola 10, 5827. Channel 6310, estabilizado direto. Channel 6310, torres 86. 86, obrigado, bom trabalho. Certo, um pouso. Certo. 1885, chame Recife 1251, alterne 13325. Recife 1251, 13325, gol 1885. 0, estabilizado direto. 6310, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Zero, pouso autorizado, 950 graus, 5 nós. Liga pouso, pistão no zero, o Xanemé 3, 1 no zero. Oito, dois, sete, alto, 19, controle, 128, boa viagem. 128, boa noite. Controle, Salvador, muito boa noite, web 5827, decolado, cruza 1800 na DEL. Web 5827, contato radar, disponível de voo 360, DEL, Leda Bridge. 360, DEL, Leda Bridge, poderia voar, Leda, da presente, o 5827? Autorizado. Muito obrigado, Sérgio. Salvador, boa noite, 6748, você tem a informação, isso? 6748, sendo identificação, chega da Mara e desce para nível de voo 050. 7050, da presente, seria possível voar Duna ou Itap? Inicialmente, ITAP, web 6748. Gente, ITAP 6748. É 310 aos 20, direito 1219. Alistair 1219, obrigado, um bom trabalho.